FLG, pegador Lu, APC7T. Silveira, junto novamente pra tentar agradecer. A nova ordem se faz presente. O pelotão tá manso como a pomba, mais astuto como a serpente. Firmeza na rocha. Sou grato a ti pelo seu amor por mim. Amor que só conheci depois que te encontrei. Sou grato a ti por comigo caminhar. Ao meu lado sempre está, me ajudando a vencer. Sou grato a ti pelo seu amor por mim. Amor que só conheci depois que te encontrei. Sou grato a ti por comigo caminhar. Sou grato, tá ligado? Ao meu lado sempre está. Me belisca, me belisca. Se eu tiver sonhando, passa a bola, agora vai, eu estou jogando. Pra driblar os problemas, eu vou louvando. Mantendo a autoestima, eu vou levando. Lá fora a vaidade já não me seduz. Hoje eu enxergo a verdadeira luz. Toda a escuridão foi embora do caminho. Agora eu não me sinto mais sozinho. Trouxe a solução quando pensei que era o fim. Eu sempre te amarei pelo que fez por mim. Renasci como uma criança sem malícia. Você é o único milagre, a boa notícia. Falo de amor, não de religião. E da fé que está firmada no meu coração. Estou aqui pra agradecer. Sua filha Tina, lado a lado com FLG. Sou grato a ti pelo seu amor por mim. Amor que só conheci depois que te encontrei. Sou grato a ti por comigo caminhar. Ao meu lado sempre está, me ajudando a vencer. Sou grato a ti pelo seu amor por mim. Amor que só conheci depois que te encontrei. Sou grato a ti por comigo caminhar. Bom Deus, vamos tentar te agradecer. Sou grato a ti pela bala que não me furou, a faca que não me atravessou. Grato lhe sou pelo sangue que me limpou, me salvou, me redimiu, fortificou. Grato lhe sou pelo pão que hoje o meu corpo alimentou, a palavra que deixa minha mente sã. Grato lhe sou pelo amanhã ou depois e por vir. Grato lhe sou porque cuida de mim. Outrora faço ruim, agora faço da unção. Ontem na perdição, hoje na unção. Aquele pelo qual ninguém dava um conto. Hoje é o templo da glória do Espírito Santo. Eu vim do gueto, um cristão preto, sei como é que é lá. Mas tu me viu ali e me chamou pra caminhar. Vai comigo pra qualquer lugar, companhia que não fico sem. Vem comigo que não faria mais ninguém. Eu te amo, meu doce Jesus, porque me faz tão bem. Sou grato a ti pelo seu amor por mim. Amor que só conheci depois que te encontrei. Sou grato a ti por comigo caminhar. Ao meu lado sempre está, me ajudando a vencer. Oh.